Faz o corre que não tem risco, o corre do carrossel. Enxerga o preto do céu e até muda o dialeto. Mete isso mesmo no peito, perfeito, já tá no jeito. Esperta quem não duvida do veneno da cascavel. O que eu posso fazer pelo mundo se o mundo é uma savana? O que eu posso fazer pelo mundo sendo um moleque de Santana? Fecho a jaqueta, guiado pela sarjeta. Abaixo a bombeta pra não ver a patifaria que vem. Com quem quer treta, esquecendo a ideia certa. Se vendendo sem ver oferta, esquenta o sangue em noite fria. Quer sentir ser o pai, eu vou seguir o beabá. Sem tititi, não vou parar pra olhar. Quem desce da rua daqui, quem sobe pra rua de lá. Tatuado, lagado, mal visto, sorria quebrada, é meu habitat. Fantasma de carne e osso, incômodo, discreto. Enquanto todos me olham torto, eu simplesmente passo reto. Abre o olho e vai esperando o seu tropeço. Eu vou folgado, desviando dos buracos. Tacos de sinuca, onde fatos são só mais copos. Fotos são cenas perdidas, risadas são mais contratos. Acordo e a claquete, já sinto outra novela. Sem da guela, é só uma chance, não tem volta, então não ramela. É a pressa que dá pro cadete um canivete. Mete o louco e é outro alfinete no carpete. Gabinete invadido, sonho antigo de um soviete. Em guerra de samurais, não entro armado com raquete. Teste bruto de conduta, é produto do luto. Dos truta, que nem sabe porquê, tão nessa luta. Na disputa, o mais astuto é quem mantém o título, escreve outro capítulo, desfruta cada minuto. Eu tô de pé, preparado na janela, desde as 5, quero abrir portas e mentes, não fivelas de outros cintos. Jogo se esconde na fantasia de bom moço que você vestiu pra se identificar com quem te assiste. E eu sou sujo, pois na sujeira que vocês criaram pra cena, eu aprendi a me portar, fazendo o jogo mais limpo que existe. Mas eu não acabei ainda não, mano, ó. Sereno que molha o cabelo, que diferencia paixão de veneno. Madrugada que colhe meus medos, vem sendo mais um pesadelo. Suor me escorre na testa, me desce em festa. Cada ruga, atitude é o que resta, com tetos meus criando ideias da forma mais suja. Fez mais uns tratos, na ausência dos gatos. Bem-vindo, eu ouvi o treinado encardido e pronto pra festa dos ratos. Que chega tenso, já sai no luto da linha de frente. Que tem de acabar com o projeto de luta. Na cesta de fruta não tem maçã podre. Se tiver almoço inseto com teto de vidro, não brinca com estilingue. Finge entender o meu corre, eu finge que seu caminho tá certo. Disfarça que eu não disfarço, só farço, eu destaco fácil. Sou fruto do jogo que cria monstros, poetas, sujos e homens de aço. Sigo mocado, cercado de aliado. Visto e lembrado, falado e mal fitado. Não pega o caminho mais curto, mas ninguém me atrasa. Se o jogo é sujo, sujeira tá em casa.